Correio 5021. Siga. É, eu vou manter posição aqui por alguns instantes, senhor. Tem problema? Negativo, está ali. Tá. Passando 210, gol 1155. Gol 1155, chama agora o centro Recife. A frequência 1260, alternativa 128.8. 260-288-1155. Para o táxi, seu gol na 021, com 4 horas e 5, Campinas 50. Autorizado até o ponto de espera, 1012, ajuste o gol 021, chama pronto. Livre até o ponto de espera, chama pronto, o gol na 021. Espera no 0, gol no 021. Autorizado ali a decolar 110 graus com 8 nós no 021. Livre aliar e decolar no 0, gol no 021. Zero 21, 1935, aos 35, bom, 098, corrijo. 098, gol na 021. De Salvador, é o gol na 021, decola. Gol 91021, contato na decolagem, suba e mantenha o 360 conforme autorizado. 360 na 021. Bom dia, Web 5717, centro da Delta, Galeão 340. Salvador, tá 3201, confirmação Delta, bom dia, 210 para 160. Bom dia, tá 3201, dessa via chegada a Bonfi para 2000 pés, ajuste no 012. Uno 021, chame Recife, 13325, alternativa 1251. Galeão nível 340, Perusque 50, CDDAEL, Leda B10, código 5537, controle 198, Web 5717. Correio de pronto. Até amanhã. Recife 1-2-3-2-5, 258, gol na 021. Uno 3325, alterna 1251. 13325, 1251, gol na 021. Salvador, bom dia, Webjet 6749, information Delta, requested to clearance to Guarulhos for double 3, hold your Webjet 6749, clear to Guarulhos for level 340 via Perwisk 50. After takeoff runway 10 right turn, dial departure, Leda and then BDEV, Salvador departure 119.8 and SCOG 5533. Guarulhos, Terra Brás, Golfo Romeu, take level 340, after 50, takeoff runway 10 right turn, dial departure, Leda, then flight BDEV, 119.8, 5533. 6749. Back square, report to startup and pushback. Gate number 3, 6749. Well done, Flipper. See! Snapchat 6749, request setup and pushback 83. Clear push and setup to 4 to taxi. Clear setup and pushback 83, 6749.